de uma vez me enrola. Porque enrolar é só dentro do abraço, e eu faço questão de ser no meu, que cabe tu e é só teu. Chego à noite em casa procurando por você em todo canto. O que é que tu fez pra deixar rastro nos meus móveis e teu cheiro quando canto aquela canção que a gente ouviu na cama grudados, e aquele refrão que nos pôs pra dormir embaraçados. Você que se alojou nos meus olhos e na minha boca, por que não tá aqui? A cama tá reclamando, a casa te chamando, vem logo ver. Tô te esperando entrar, não precisa bater. Lembra de ficar um pouco mais quando pensar em ir embora. Muitos minutos à toa sem se importar com a demora do nosso sono matinal, de quando nos falta assunto, nas horas que eu disparo a conversar e tu não fala um só segundo. Eis você que se alojou nos meus olhos, na minha boca, porque não tá aqui? A cama tá reclamando, a casa te chamando, vem logo me ver. Tô te esperando entrar, não precisa bater, que eu esqueci de me trancar.